Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Nesta sexta-feira, é o primeiro dia do mês de abril. Vamos olhar para a liturgia de domingo, o quinto domingo da Quaresma, ano C. E hoje a participar no nosso programa está o seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós nesta manhã de sexta-feira, curiosamente, 1 de abril, também conhecido como Dia das Mentiras. Bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É um gosto estar aqui de novo. Podemos refletir sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que, no fundo, a mensagem do Senhor nos quer transmitir. Um momento também de abrir o coração para que a presença de Deus nos possa iluminar. Hoje é o dia das mentiras, mas aqui só vamos dizer coisas sérias e verdades. Tudo verdade, não é? É sério demais, portanto, é sempre interessante as brincadeiras entre amigos, mas para já, tudo verdade, Sr. Padre. Estamos então em direto na Rádio Boa Nova, para escutarem no rádio em 100.2 FM, também na emissão online em radioboanova.sapo.pt, e estamos também em direto através do nosso Facebook em formato vídeo. Por isso, quem queira pode manifestar alguma opinião, dirigir alguma pergunta ao Sr. Padre António, que terá certamente todo o gosto em poder trocar aqui algumas palavras e promovermos alguma interatividade. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, dia 3 de abril. A Páscoa está cada vez mais próxima. Temos aqui algumas considerações a fazer antes de olharmos para a liturgia, nomeadamente então esta consagração, esta cerimónia da consagração da Rússia e da Ucrânia, que aconteceu exatamente há uma semana, certo, não foi? No dia 25 de março, e julgo que o seu padre António e o seu padre Pedro estiveram em Fátima para participar também nesta consagração. Exatamente, já na última semana falaram sobre isto, mas realmente foi referir também que efetivamente estivemos presentes. Foi um momento muito, muito interessante, havia até bastante gente presente. Sim. E então podemos associar-nos a essa oração do Papa, a oração do Legado Pontifício, que esteve em Fátima, todos os portugueses da Conferência Episcopal, em que pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que a paz possa vir sobre a Rússia e a Ucrânia, concretamente neste conflito tão terrível que está a acontecer. Dizer que efetivamente isto é uma coisa um bocadinho especial. Em 1940, a irmã Fátima escreveu ao Papa Pio XII pedindo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Porque senão os seus erros se espalhariam pelo mundo e muitas nações sofreriam essas consequências. Esta consagração, do modo explícito, acabou por não se fazer. Consagrou-se todo o mundo, mas nunca houve esta explicitação do nome da Rússia, que o Papa Francisco quis agora fazer, e foi uma decisão assim rápida. E também no dia 25 de março, que é a festa do Sim de Maria, da encarnação do Filho de Deus, portanto, dizer que a Igreja abre-se para receber a presença do Senhor, e ao mesmo tempo pede que, por intercessão de Nossa Senhora, os corações duros se possam tornar mais bondosos e possa haver não esta guerra de destruição, e que nós não entendemos muito bem, tenham também havido alguns comentários nesse sentido, não? Portanto, nós, a mentalidade russa e a cultura russa têm suas particularidades, nós não estamos dentro, não é? Tudo nos parece muito negativo, eles terão as suas razões ou as suas ambições, de todas maneiras muito lamentável, muito além de todas as medidas da razoabilidade, destruir tudo para dizer que estou aqui e que tenho direitos. E voltamos ao tempo das conquistas, parece que Alexandre Magno está a conquistar, a expandir o império, pois isso não tem lugar nos dias de hoje. Claro. Seu Padre, só para percebermos melhor, porque nem todas as pessoas terão esse entendimento, quando se fala da consagração, é o quê? No fundo é um oferecer, neste caso a Nossa Senhora, pedir que a Nossa Senhora vele por este país. Portanto, no fundo é uma atitude espiritual. Por exemplo, eu sou uma pessoa consagrada a Deus, quer dizer, que me ofereci a Deus para estar ao seu serviço. Portanto, é uma entrega, não é? O consagrar é dedicar, é oferecer, é dedicar. Portanto, no fundo, é afirmar uma especial dedicação, uma especial, neste caso também, proteção, mas pronto, acreditando que esta assistência divina também pode ser eficaz. É verdade que Deus não faz que parem os canhões, mas pode, através da mediação humana de outras pessoas, através de cordas humanas, homens, não é? Mas também ajudar a que o coração duro se possa mudar. E no fundo esta consagração tem esse objetivo, é que aquilo que é duro, que parece que é impenetrável, que é pedra, que é rocha, se possa tornar esponja, se possa tornar coração de carne. Aliás, o Antigo Testamento fala muitas vezes desta mudança: transformarei o vosso coração de pedra em coração de carne, capaz de amar. Portanto, esta consagração que se pretende ou que se faz é um pouquinho essa, é para mudar o coração dos homens, o coração dos governantes, ou a atitude dos povos quando são assim mais egocêntricos. É? Mas nada é mágico. Portanto, é uma atitude mágica. Portanto, implica também o sentir interior, a adesão do coração, a docilidade do coração, para que isso que se faz com palavras seja também vivido interiormente, na docilidade espiritual interior. Exatamente. Seu Padre, também cada vez mais, porque também se vai aproximando, até só para o ano, mas o tempo passa muito rápido, portanto, as jornadas mundiais, a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto do próximo ano, mas o que é certo é que entre os dias 26 e 31 de junho, a jornada vai ter um forte impacto e vai proporcionar muito movimento nas dioceses. Exatamente. No nosso país. Então, a expectativa agora já foi divulgado, que é de 26 a 31 de julho, portanto, antes das jornadas. De julho. Exatamente, que estará o antes de vir o Papa, haverá um acolhimento nas jornadas, portanto serão 5 dias. Nós também estamos aqui com os Scots a preparar-nos para que esse acolhimento possa ser bem desenvolvido, possa ser um momento de festa. Já houve muitos países a quererem vir para a Diocese de Coimbra. Olha, não é? Ainda não se, sim, para a Diocese de Coimbra há muitos pedidos, sim. Mas ainda não se concretizou, portanto ainda não sabemos. Mas já foi divulgado já estes dias em que estarão os jovens que vêm às jornadas nesta pré-jornada. A jornada depois será de 1 a 6 de agosto e de 3 a 6 de agosto será o Papa connosco. Dizer também que o nosso Scott, o Jolita, sempre muito ativo, muito dinâmico, vai estar agora também com o seu símbolo no nosso concelho. Começará hoje um momento especial, que teremos a via sacra da catequese aqui de Alverde Hospital, como um momento também especial de quaresma, em que queremos também viver isso com este dinamismo de Cote. E depois, no próximo domingo, estará em Travanca de Lagos, e teremos então, esperemos, também aí o início de uma digressão para o nosso concelho, que seja também participativa e que nos desperte, e através da Jornada Mundial da Juventude ajudar-nos também a sermos mais igreja, mais atentos, mais abertos ao Espírito, descobrir que Deus nos quer amar, se quer revelar a nós, e que nós somos chamados a acolhê-lo também, porque no fundo todos necessitamos de Deus. Às vezes dizemos que não, mas todos necessitamos de paz, de amor, de equilíbrio, de uma dimensão, desenvolver a nossa dimensão espiritual. Então a Jornada Mundial da Juventude é também para isso, para que todos se sintam um pouquinho abraçados por Deus e com o coração aberto. E aquilo que é abraçado por Deus também é capaz de abraçar o irmão. E por isso penso que pode ser um momento muito importante para os jovens que vão participar, mas também para todas as pessoas das nossas comunidades. Muito bem. Seu Padre, também a Conferência Episcopal Portuguesa já deu e já partiu as normas para a visita pascal. Exatamente. Ainda ontem houve um comunicado justamente da Conferência Episcopal Portuguesa em que basicamente dizia que se pode fazer tudo como anteriormente. Então iremos ter visita pascal ou compasso, como dizem noutras localidades. Uhum. As particularidades que punha era que não se beija a cruz. Portanto, em vez de beijar a cruz, faço uma vénia à cruz. E depois a Conferência Episcopal diz também para que, quando se visitam as casas, que não se coma nas casas, portanto, para evitar justamente este possível contágio. Portanto, não se deve comer nem tomar nada, portanto está sempre com a máscara, pode-se deitar à rua benta, e fazer a Vénia à Cruz. Portanto, no fundo, o mesmo que se tem feito nos outros anos, com esta particular, não comer em casa e não beijar a cruz, mas fazer uma Vénia. Depois também pedir a todos os nossos paroquianos que sejam sensíveis, portanto, na alegria da Páscoa, de abrir as portas. No passado fizemos de outra maneira, foi de carrinha que não se podia fazer, mas que sejam... Realmente emotivo, seu padre. Sim, está bem. Devemos dizer, não é? Porque estávamos impossibilitados de receber, mas foi, acabou por ser muito, muito emotivo também essa passagem da cruz, o seu padre, portanto, numa carrinha, numa viatura, portanto, acabou também por sempre ser uma presença, mas agora o sentido é ir e anunciar que eu vivo, portanto vai-se porta em porta anunciar que Cristo ressuscitou. E depois também, tradicionalmente, é um momento de colaboração com as paróquias, com a vida de dimensão material ou económica, portanto normalmente há a Congrua, que seria uma contribuição anual, e depois o Folar da Páscoa. Muitos sítios agora acabou por ser só este momento de Folar da Páscoa, do momento da visita pascal, que as pessoas contribuem. Então pedimos também a generosidade. Há sítios em que há dois anos que já não se contribui. As paróquias vão tendo muitas vezes prejuízo nas contas anuais. Os últimos dois anos acabaram por fazer ressentir, não é? Exatamente. Há paróquias que têm saldos negativos acumulados de um ano para o outro. Portanto, pedimos também a generosidade. A Conferência Episcopal Portuguesa também diz que, para Deus, em agradecimento e ação de graças para Deus, somos convidados a oferecer o salário de um dia. Há uns que ganham muito, pois poderiam oferecer muito, aqueles que ganham pouco ou que têm uma reforma podem também colaborar na medida das suas possibilidades. É uma referência, pois cada um fará como entender. A generosidade é com Deus. Deus, com certeza, que acolherá tudo aquilo que nós, a Igreja. Mas é verdade que necessitamos da colaboração material também de todos os fiéis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão e também neste tempo muito caritativo, que à minha porta muitas vezes vão pedir pessoas ajuda repetidas. Ainda ontem, não tem, acabou-se o gás, agora como é que é? Pronto. E é assim, no fundo temos que nos ajudar. Então estes momentos de colaboração também são importantes para que as paróquias possam continuar com a sua missão e garantir a manutenção das suas instalações e dos seus edifícios. Claro que sim. Portanto, fica então já esta certeza de que no domingo de Páscoa acontecerá então esta visita pascal com estas novas normas. Não é possível beijar a cruz e também nada de comer durante essa visita. As famílias podem comer em casa, claro, mas na visita não, na para visita evitar. Não, exatamente. Portanto, o que se pretende é que não haja ninguém retira a máscara e tudo esteja em segurança. Senhor Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo, o quarto domingo da quaresma. Estamos no ano C e temos a primeira leitura do livro do profeta Isaías, que nos interroga: olhai, vou realizar uma coisa nova que já começa a acontecer, não a vedes? Portanto, esta é uma pergunta que nos é feita. Exatamente, está a ver como tem muito a ver com este programa, Palavras de Esperança. O povo de Israel estava no exílio, lamentava-se, era sofrido, e Deus, quando intervém, é para manifestar, para dar esperança. E com estas palavras, algo novo está a acontecer. Ainda não vos deste conta que eu estou convosco, que eu vos quero libertar, que se abris o teu coração a Deus, Deus é sempre novidade, é sempre esperança, é sempre positividade. Portanto, no fundo, é também isso que queremos dizer hoje. Ah, mas está a acontecer a guerra, está tudo mal. Olha, algo novo está a acontecer, não vês? Será que o teu coração ainda está fechado na pesadumbre, na negatividade, no pessimismo, na derrota? Não, eu venho para estar ao teu lado. Portanto, mais que as coisas físicas, tem a ver com a atitude interior. O cristão é sempre aquele que vê o copo meio cheio, sempre meio cheio. Ainda que esteja muito vazio, ainda que esteja muita dificuldade, a esperança não morre, a esperança está sempre viva. E o Senhor quer intervir ao nosso lado. Precisa também de dar-nos, Ele quer dar-nos ânimo, mas precisa também da nossa confiança, da nossa receptividade, da nossa atitude positiva. Quando nos fazemos negativos, tudo nos ocorre mal. A negatividade atrai a negatividade. E ao contrário também, se eu sou positivo, as coisas vão correr bem e vou cativar as coisas positivas. E de repente aqui, as coisas começam a funcionar melhor. Portanto, isso não é nenhuma falsa questão, não é, seu padre? De pensar positivo, atrair positivo. Tantas vezes somos deparados exatamente e nos deparamos que estamos com pensamentos demasiado negativos e isso não é nada de positivo. Não é? Exatamente. Nada de bom. E o que o senhor está a dizer, abre o teu coração a mim, que traz sempre pensamentos positivos, porque eu dou-te sempre um caminho novo. Não fiques preso ao passado nem ao fracasso, não é? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Eu estou na terra árida, mas não te preocupes, há de brotar aqui água fresca. Portanto, coragem, não desistas da luta, do esforço, do trabalho, do empenho, mas vive com essa atitude positiva interior. Agora, se eu digo, já não tenho solução, estou perdido, tudo me corre mal, olha, hoje corre mal, amanhã vai correr pior. Se tivesse a atitude diferente, que o Senhor te ilumina interiormente, portanto é uma coisa artificial. Uhum. Desde a fé, não é um artifício que eu me faço, é uma realidade existencial, vivencial. Portanto, eu estou a fazer coisas novas, estou-te a dar um coração novo, não te das conta que é chamado à esperança, a traçar um caminho no deserto, mas que te conduzirá à terra prometida? Agora, passar deserto é passar deserto. Não quer dizer estar no deserto como se estivesses no oásis, claro. Como se estivesses na floresta ou na abundância. Passa ao deserto, mas não te desanimes, não desistas. Esforça-te neste caminho, que eu estou contigo. E se te apoiares em mim, vais chegar à meta e vais triunfar. Portanto, é uma palavra... isso só é possível com Jesus no nosso coração, seu padre, porque tantas vezes as pessoas estão no deserto e o seu espírito é escuro e não conseguem ver o outro lado ou o lado melhor. Portanto, portanto, estão elas com o coração fechado e isso é difícil. Está a ver? Eu até gostei da sua expressão. Isto só é possível com Cristo. E às vezes vamos procurar soluções nas novas espiritualidades, nas coisas orientais, na nova era. Ah, temos um tesouro. O nosso tesouro é muito melhor que tudo isso. Só que é que nós desprezamos a riqueza que temos e vamos à procura das migalhas que os outros nos dão. Portanto, no fundo, o problema está aí. Quer dizer, nós habituámos-nos a uma linguagem religiosa que não dá. Não dá porquê? Porque falta o conteúdo. Falamos de Deus, mas não temos a Deus no coração. E então, abre o teu coração ao Senhor que vem. Diz, eu já estou a oferecer-te. Não vês que no teu interior pode aparecer algo novo? Não te dás conta? Se eu me der conta, tudo se transforma. Portanto, oxalá eu me dê conta, que a Liliana se dê conta e todos os nossos ouvintes. Abre o teu coração ao Senhor. Ele quer criar algo novo. Mas novo é que ainda não aconteceu. Está para vir, é bom. Portanto, ânimo e coragem. Abre o teu coração, que o otimismo vai ser o teu modo de vida, o teu estilo. Deixarás de ter aí tanto peso contra os outros, tanta queixa, tanto pesadumbre, tanta negatividade. Há pessoas que contagiam negatividade à volta. Que a gente até, é verdade, até vezes, sentimos, não é? Deixa-me ver se não escapo, porque senão fico eu também contagiado. Por vezes sentimos, não é? Claro. Quando estamos ao pé de algumas pessoas. E às vezes são de igreja. Então o que é que estão a fazer na igreja? Não abriram o coração ao Senhor. Estão agarrados ao velho, ao péssimo, à minha ideia. Não têm a Deus. Deus não é assim. Pois. Deus é novo, é positivo. É como eu dizia, copo meio cheio, sempre. Às vezes também está cheio. Mas nunca está vazio. Nem é copo meio... Não, sempre é bom. A dificuldade é, estás no deserto, atravessa o deserto. Não desanimes, eu dou-te força e coragem. E valor, vai em frente. E então podemos... olhar a vida com otimismo. Ai, mas agora veio uma doença, esta pessoa faleceu e agora estou tão aflito. É verdade, choremos por ela. Mas ânimo, coragem. O Senhor está contigo. O Senhor cuidará dessa pessoa que partiu. Não fiques agora preso ao que já não existe. Já passou. Força e coragem. Ai, há 2 anos que eu não aguento, ainda não aceitei. Pois claro, eu faço coisas novas. Não vês que eu quero fazer-te algo novo? Para que é que te agarras ao que já não é? Portanto, esta positividade é fundamental na dimensão cristã. Cada um tem que e abraçar. E é necessário Cristo para isso. Muito bem. Como veremos na segunda leitura. Vamos então à segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que mostra o testemunho de São Paulo. Cristo é mais importante do que todas as coisas. Efetivamente assim é. E essa foi a experiência de Paulo. E aliás, esta leitura de Filipenses 3 foi a leitura que se fez também na minha missa de despedida, quando eu era jovem, depois parti para o seminário. E até fizeram um cartaz muito interessante, em que estava carro assim, uma bomba, já gostava de jogar. Depois livros, os amigos, e depois um peregrino que partia com uma mochilazita às costas e ia para o seu caminho. O que é que diz São Paulo? Diz assim: considero todas as coisas como prejuízo, comparado ao bem supremo que é conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Todas as coisas é prejuízo. O carro, as festas, o dinheiro, a casa, as viagens, tudo é prejuízo comparado com o conhecimento do Senhor. Por ele, renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo. Tudo considerei como lixo. Porque se eu me agarro a estas coisas e não tenho a Cristo, desgraçado de mim. Renuncio a tudo, deixo tudo para estar com Cristo, para reconhecer o Senhor, para pôr Cristo em primeiro lugar na minha vida. E depois todas as coisas no seu lugar. Agora, se eu me agarro às coisas, fiquei com o lixo e perdi o tesouro. E então São Paulo diz: olha, tudo deixo, tudo, e lanço-me para a frente, nesta corrida que eu estou, para ver se alcanço a Cristo, porque ele mesmo me alcançou. Então este é o dinamismo verdadeiro. Está a ver, em relação à primeira leitura. A primeira leitura do Antigo Testamento era Deus que atuava e que vinha sempre para nos libertar e nos dar um caminho novo. Mas agora concretiza-se uma pessoa, e esse é Cristo. E com Cristo, tudo o resto é prejuízo. Se eu, por ter alguma coisa, perco a Cristo, não valia bem. Perdi o bom, perdi o ótimo pelo bom, que é aparente, e que tenho agora, depois já não tenho. Cristo é o grande tesouro. Então São Paulo faz esta grande testemunho. Ele falava aos filipenses e dava o testemunho de si mesmo. Eu podia ter tantas coisas, mas eu tudo deixei para ter a Cristo, porque ele mesmo me alcançou. Portanto, este convite à fé profunda, autêntica e verdadeira. A verdade é que muitas vezes nós dizemos a palavra Cristo, não conhecemos a Cristo. Temos atitudes e comportamentos religiosos, mas falta-nos este encontro, este carinho com o Senhor, esta presença do Senhor dentro de nós que nos transforma. Portanto, São Paulo dá-nos muito este poder da fé bem vivida. E portanto, todos nós, no outro dia, houve até uma pessoa que disse: opa, quer dizer que eu não tenho fé? Pois se calhar não tens fé viva. Exatamente. Se calhar não tens, por isso é que tens tanta amargura e tanto peso e tudo é difícil. Falta de fé viva, falta de Cristo vivo no teu coração, que tudo transforma. Falta que a palavra de Deus te ilumine e transforme o teu sentir, o teu amar, diferente. Ai, aquela pessoa ofendeu-me, agora não lhe posso perdoar. Estás agarrado ao lixo, isso é lixo. Agarra-te a Cristo, isso é prejuízo. Para que é que te agarras ao que não presta? Põe os olhos em Cristo, que ele te iluminará e te transformará. Eu te chamo São Paulo e por isso vale a pena ser cristão. Muito bem. Cristão pondo a Cristo no coração e em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tudo se renova. Portanto, que todos possamos ficar com esta mensagem e este entendimento de que, em primeiro lugar e no centro de tudo, está Cristo e deve ser sempre a nossa prioridade. Seu Padre, olhamos também para o Evangelho segundo São João, que nos apresenta a história da mulher adúltera, que manifesta a misericórdia de Deus. É verdade, é um dos episódios bonitos do Evangelho, há muitos episódios belos do Evangelho. Aqui é um encontro de Jesus com a mulher pecadora. Não importa muito se é mulher ou se é homem. E o que importa é o que acontece. Uhum. Uma mulher pecadora apanhada em flagrante adultério. E então levaram-na a Jesus para que Jesus a julgasse. Porque o adultério na sociedade judia tinha uma pena, que era apedrejamento público, como aliás ainda fazem hoje os árabes, os muçulmanos, que é apedrejamento público. Era o que acontecia no tempo de Jesus. Portanto, eles estão ali agarrados ainda ao Antigo Testamento, praticamente. E continuam a dizer que isso é que é a manifestação de Deus. Não, a manifestação de Deus não é essa. Isso era a norma do Antigo Testamento para proteger a família. E também, diga-se agora de passagem, para proteger o homem, porque a mulher era apedrejada, mas o que fez adultério com ela não era. Pois. Portanto, era a sociedade machista. Verdade. A mulher era dominada. Então vou ter com Jesus, a lei de Moisés manda isto, tu o que é que dizes? E diz que o Senhor se pôs a escrever no chão, ali, como que a meditar. Mas depois a resposta de Cristo é luminosa. E a resposta é: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E então diz que começaram a sair todos, deixaram cair as pedras no chão e começaram a ir-se embora pelos mais velhos. Até que Jesus ficou sozinho com a mulher. Como é fácil eu ser juiz e julgar o outro? Julgo o outro e não dou conta que eu sou igual ou pior. Isso acontece quase sempre, não é? Sempre, sempre a acusar o outro. Sempre a apontar o dedo ao outro, seja conta, qual o motivo. O culpado do mal sou eu. Os santos diziam assim. Eu é que sou responsável por este mal. Uma discussão. Pois o responsável fui eu. Porquê? Porque não soube avaliar a situação do outro, porque me exaltei, porque não fui humilde e provoquei. Bem, isto é uma maneira da pessoa se sentir para facilitar o amor ao outro. Às vezes, quando é injustiça, é injustiça. Quando a pessoa tem o direito de defender, também pode defender. Mas quer dizer, no fundo, a maior parte das confusões e das coisas que acontecem é porque podem falta, ser evitáveis, não é? Porque me falta um bocadinho de humildade e depois fico ali a remoer no ressentimento. Bem, conclusão, Jesus ficou assim: eu também não te condeno, vai e não te tornes a pecar. Portanto, Jesus oferece misericórdia. Isto é muito interessante, esta atitude de Jesus, porque perdoa quando a lei condenava. O Papa Francisco veio dizer: olha, não façamos do sacramento da reconciliação ou da confissão um lugar de tormento ou de tortura, mas oferece a misericórdia de Deus. A verdade é que a Igreja nisto também foi dura muitas vezes, e eu próprio, tentando ser fiel à doutrina da Igreja, o que a Igreja dizia. Porque quando a pessoa se vem arrepender, se há algumas situações que a pessoa não vive bem, a Igreja recusava a absolvição. Sim. Por exemplo, a pessoa tinha um problema, mas estava divorciada numa segunda união. Não podia receber o perdão. Isto é violento. Portanto, Jesus dizia: não, mas eu, ninguém te condena, não te condeno. E eu condenava. Ou a Igreja. Portanto, aqui o Papa Francisco teve aqui um rasgo, penso que importante, ainda que depois não se tenha bem esclarecido porquê e o que é que isso quer dizer. Mas no fundo é: oferece o perdão, porque Deus perdoa sempre. E os estados de vida são coisas complexas, é preciso ver, mas o coração de Deus tem lugar sobretudo a misericórdia. Sim, porque por vezes há separações, divórcios e depois as pessoas acabam por ser penalizadas na sua vida junto da Igreja quando por vezes nem nada contribuíram para aquela situação. Sim, exatamente. E porque depois as pessoas podem ter uma atitude até boa, cristã, até de crescimento. E terem bom coração, não é? E de crescer na fé. E não têm espaço. E depois faltava esse espaço. Portanto, eu penso que isso é muito importante. E tem a ver com esta ninguém te condena. Eu também não condeno. Sim, eu não, Cristo nunca condena. Mas depois, também a tradição associa esta mulher, não diz aqui quem é, mas associou-se muito a Maria Madalena. Uhum. A Maria Madalena. Sim. Que, efetivamente, São Lucas diz que tinha 7 demónios, quer dizer, que tinha todos os males. Tinha... E esta mulher Madalena, esta Maria Madalena, transformou-se na discípula que estava junto à cruz. A primeira a quem Cristo ressuscitado apareceu. A primeira pessoa a quem Cristo mandou anunciar o Evangelho. Vai aos apóstolos e diz-lhes que eu vivo. Portanto, é muito interessante. O ser pecador não é impedimento para ser discípulo. O ter pecado não afasta de Deus, nem afasta da missão. Como nós às vezes fazemos, condenamos logo. O que é necessário? O arrependimento e o perdão. Quando eu me arrependo e recebo o perdão, estou apto para entregar-me à missão, para ser testemunha de Cristo. E se calhar até mais que antes. Se efetivamente me arrependi. Agora, se eu me arrependo, recebo o perdão e volto ao mesmo. Claro. Quer dizer que não me arrependi nada. Quer dizer, claro. No fundo, estou a ser um bocadinho. Maria Madalena não. Arrependeu-se e arrependeu-se mesmo. E amou o Senhor porque recebeu o dom do perdão e da vida. É isso então que também nós na Igreja somos chamados a testemunhar e a experimentar. Quantas pessoas vivem com o peso do mal, dos seus pecados, e não são capazes de acolher esta misericórdia de Cristo, que perdoa, salva e dá um coração novo. Está a acontecer algo teu. Não vês que eu te dou um coração novo de carne, que te liberta, que dá a possibilidade de amares de novo e amares amplamente, até mais que ao princípio, se calhar. Mas por vezes as pessoas não se deixam experimentar, não é? Quando fechamos o coração, nem a misericórdia de Deus experimentamos. Que é a coisa mais bela, aliás, no domingo passado, foi a parábola do filho pródigo, que é uma coisa belíssima, coisa mais espetacular que se pode imaginar, que ninguém seria capaz de dizer tal coisa ou de fazer tal coisa. Pois Deus ama-nos assim, dessa faz festa com o pecador que se arrepende. Agora, se eu não me arrependo, continuo longe de Deus. Deus não me força o arrependimento. Deus respeita a minha liberdade. E se eu não quero, Deus deixa que eu não queira. Agora, se eu faço um gesto de arrependimento, se eu me disponho, logo venho esse abraço misericordioso do Pai. Este Jesus que não condena. Eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E é isso que nós queremos celebrar também como dom da misericórdia de Deus. Portanto, esta esperança de que falávamos no início é a esperança que vem pela misericórdia de Deus. Porque Deus perdoa. E esse perdão que me enche de esperança, de vida nova, de futuro, e que me diz que é possível atravessar o deserto, porque o coração novo, o Senhor me muda à partida. Portanto, esse coração novo também conseguimos, e sobretudo através da confissão. E nesta altura de Quaresma, caminho da Páscoa, é também a altura de confissões. Ora, muito bem. Muito obrigado por ter recordado isso. A Igreja realmente recomenda que ao menos nos confessemos uma vez por ano e comunguemos na Páscoa da Ressurreição. Portanto, então, tempo de confissões durante o Quaresma. Concretamente, aqui em Alberto Hospital, teremos confissões neste sábado, às 3 horas para os adultos, teremos vários padres, depois às 4 para a catequese, e noutros momentos, nas outras paróquias, também iremos ter sacramento da reconciliação. Muito importante, e aliás, com a pandemia também ficou muito diluído, e o que acontece é que as pessoas desabituam-se. Vinham à missa, depois por causa da pandemia não vieram, já não voltaram mais. Confessavam-se, mas depois veio a pandemia, já não confesso mais. O resultado? Coração frio, coração seco, agarro-me ao lixo. Cristo já não é tudo no meu coração, já é menos no meu coração. Portanto, a fé fica pobre, vai, é uma vela que se começa a apagar. E quando me dou conta, perdi a fé. Deus está longe de mim. Depois vou à procura de magias de fé. Coisas que de repente me dê a solução e que me resolvam o problema. Perdeste a fé, já não é caminho. Portanto, o convite, efetivamente, é que todos nós aproveitemos este tempo de Quaresma até à Páscoa para nos podermos confessar, podermos reconciliar. Olha, por dizer também o meu testemunho pessoal, no dia 25 fui a Fátima, e o que é que eu fui fazer? Fui confessar-me. Claro, e aproveitei, foi muito bom. Porquê? Porque todos necessitamos de nos confessar e de receber reconciliações. E o Senhor, olha, isto tem falhado, não é? Que cada um sabe. E peço desculpa, Sr. Padre, muitas vezes as pessoas dizem, mas vou-me confessar porque eu não matei, não roubei. Ah, pois. Dizer, vou matar porque nem é só matar e estou roubar, cego, não é? Estou cego, não vejo a falta de amor que tenho, não vejo a frieza do meu coração, não vejo que Deus está longe de mim, não vejo que Cristo é o meu tesouro, não vejo que me agarrei ao lixo, às coisas que dizia São Paulo, que é prejuízo, agarrei-me a isso como se fosse o meu tesouro. Não me dou conta que não amo aquilo que está necessitado e que é pobre. Não me dou conta que não louvo a Deus, que o meu coração está fechado sobre mim mesmo e sobre as minhas coisas, os meus interesses. Pois não faço coisas muito más. Mas olha, pecado é não ter o amor de Deus no seu coração. Isso é que é o pecado. É um grande pecado. Nós vivemos em estado de pecado. Eu vivo em pecado. Porquê? Porque cada vez que eu não amo, cada vez que eu não falo com o Senhor, que eu não descubro a sua palavra, não tenho mais nada, não tenho a Deus. Não tenho a Deus, estou agarrado à matéria, ao pecado, ao mundo, à tentação. Portanto, não é que eu não tenho grandes pecados, só não tínhamos esses pecados mortais muito grandes. Mas eu vivo em pecado, vivo com falta de amor, não sou capaz de amar, não sou capaz de perdoar, não sou capaz de ajudar o pobre que bate à minha porta, não sou capaz de ter alegria. Sabe o que a gente fala? Porquê é que vivemos com tanta alegria? Pois isso é manifestação do pecado, do coração. Uhum. Anotar Deus, pois está o vazio. Isso é que é o pecado, portanto. Por isso é que a pessoa tem que aprender a confessar-se. O seu padre, não tenho pecado, vem confessar, não tenho pecado nenhum. Olha, estás é com uma cegueira que não te dás conta. O Senhor está a dar a luz para descobrir. A pessoa começa a fazer caminho espiritual, de repente dá-se conta de que as falhas de amor que tem e da possibilidade de amar mais, da possibilidade de experimentar a força do Espírito Santo no seu coração. Isso é o que transforma, portanto é o que faz a fé viva. Não é a lei, pecado visto como infringir a lei. Ó, seu padre, eu não fiz nenhuma infração ao Código de Trânsito, por isso não tenho multa nenhuma. Bem, eu algumas faço, não é? Mas espero também não ter multas. Mas a gente às vezes vê que Deus é assim, é esse olho que me está a controlar, vê se tem lá o radar que me apanhou ou não apanhou. Não! A relação com Deus é a relação de amor e de afeto. Então tu estás em casa com o teu marido, não o amas francamente, ele não te ama a ti, então o que é que isso não é um pecado? Claro. Tens os teus filhos que estão a discutir e berram em casa, mas o que é isso não é um pecado? Tudo. Portanto, tudo isso, todas essas coisas. Tudo que é não amor, é isso que é o pecado, é não amor. Claro. E é preciso o arrependimento e receber então a misericórdia de Deus. E para quando eu me dou conta que isso é que é o meu mal, então abro-me para que a minha vida se possa transformar em amor. Eu vou-me confessar, mas não abriu o meu coração. Fiquei na mesma. Não entrou água. A água bateu na pedra, mas não entrou dentro. Não entrou. Se eu for como esponja, a água entra e empapa e transforma e dá nova energia, nova vitalidade para poder seguir o próprio caminho. Seu Padre, vamos então prosseguir e temos uma sugestão musical para partilhar com quem está connosco e alusiva também a este tempo da Quaresma. Exatamente, procurava um cântico de Quaresma assim que fosse. Então, temos aqui um canto de Quaresma com crianças. Para as crianças e para os adultos, às vezes necessitamos também desta sensibilidade. O problema das crianças e da catequese é muito importante. Muito importante, porque ou se semeia ou não se semeia. Vamos ter a catequese aqui em Oliveira, a Via Sacra, com as crianças da catequese. Para quê? Pois para semear um pouquinho. Convidamos todas as crianças na Quinta-feira Santa a participarem no Eucaristia de Lava-Pés. Para quê? Para ir criando esta sensibilidade espiritual. E hoje lá os pais descubram que isso é importante. Semear no coração das crianças o dom da fé, a semente da fé, que eles criem boas relações com a Igreja, com a celebração da Eucaristia. Porque quando não nos habituamos de pequenos esta presença na Eucaristia, depois fica muito pouco. Depois mais tarde talvez venha o fruto. Mas é uma preocupação muito grande, quer dizer, eu estou aqui há 10 anos. 10 anos é muito tempo. 10 anos já dá para ir do 6º ano até o Crisma. Verdade. E depois a gente vê, mas qual é o fruto deste esforço da catequese? Fazem o Crisma, mas desapareceu tudo, continua tudo na mesma. E não é isso que se pretende, não pois, é, seu padre? Portanto, é necessário investir muito, investir mais nas nossas crianças e nos nossos jovens. Convidamos os jovens que fizeram o Crisma a ver, venham, aparece 2 ou 3, não aparece ninguém. Tanto para fazer, não entender, estava eu de Paulo, tu deixo para ter a Cristo como o meu tesouro. Nós deixamos a Cristo para nos agarrarmos ao que ele dizia que era lixo e prejuízo. Deixamos a Cristo, deixamos o essencial, ainda não descobrimos a beleza de Cristo no nosso coração. Cristo que se fez homem para nos transformar, que nos dá a força do seu espírito. E continuamos aí a lutar por um jogo na internet, por um abraço de um amigo, por não sei o quê. Tudo isso tem também lugar. Mas põe primeiro a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Cristo. E não ponhas todas as coisas à frente de Cristo. Porque então será bom para ti, será bom para todos. Vamos então a este tema musical. Diz não viverá o homem só de pão. Ali Foi esta então a sugestão musical no fecho deste programa com o seu padre António Loureiro. Seu padre, ficamos então por aqui, saudar aqueles que também nos acompanham, quer na rádio, através da emissão online e também no nosso Facebook, a Arminda Ribeiro, a Marta Vieira, também José Alberto José, o Libânio Abranches, a própria Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital, que também nos acompanha sempre, a Maria dos Anjos, o Vítor Silva e a Maria Tavares, também a Marta Vieira, a deixar-nos aqui esta indicação de que o símbolo do Cote Jolitá da Jornada Mundial da Juventude está em digressão na Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital durante este mês de abril. Obrigada a todos os que estiveram na nossa companhia. Senhor Padre, obrigada também por ter estado connosco neste nosso programa. Muito obrigado também, foi um gosto. Um convite final para que participemos depois de modo especial nas festas da Semana Santa, Domingo de Ramos, depois nas cerimónias que há em cada paróquia e depois na festa da Ressurreição e na visita pascal, que seja muito bom. E então que participemos e que nos comprometamos um bocadinho, que demos um bocadinho do nosso tempo, também com certeza será proveitoso e nos ajudará à alegria da ressurreição com Cristo. Muito bem, seu padre, muito obrigada. Terminamos então o nosso programa das Palavras de Esperança. Regressamos na próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.